que você não vem. Já deve ter encontrado um corpo alguém. E me provou, do teu carinho. Eu estou sozinho e sem ninguém pra me amar. Estou sozinho e sem ninguém. Pra me amar. Outro dia um teto de espera. Era de tristeza me chifrava. E eu te corte roçando os meus olhos. Imaginando em que motel você está. Mas uma grande multidão vai aparecer. Espero você passou pra achar que é seu bebê. Mas pra tocar mais demorado do que eu sinto. Estou sozinho e sem ninguém pra me amar. Estou sozinho e sem ninguém pra me amar.